Pelotense, 2 horas e 58 minutos. A música da Pelotense. Olá, olá, mãe Dina com vocês. Graças a Deus. Agradecendo também aos guias espirituais, aos orixás, Jesus Cristo, Maria Santíssima, nossa Mãe Poderosa, e a gente tem que agradecer, né? Parar de reclamar e agradecer mais, reclamar menos. É, isso vale para você que só vive aí reclamando da vida. Tem gente que já acorda cedo já reclamando. Se tá chovendo tá ruim, se tá sol tá ruim. É uma pessoa que nada tá bom para ela, né? Vamos parar, gente, de reclamar, vamos lutar para encontrar o caminho da solução. Então, se você sente que a tua vida vai mal, já sentiu até uma carga negativa, você que não dorme bem, você que fica aí rolando para lá e para cá nas madrugadas na cama, aí tem aquele dia que o teu organismo funciona bem, no outro dia tudo que você come faz mal, e você vive naquela agonia, um desespero, não se sente bem com você mesmo, aquele aperto no peito, no coração, aqueles pensamentos ruins, você acorda de madrugada, fica vendo o rosto, né, daquela pessoa, do seu parente que já faleceu há mais de 20 anos, 30 anos, aquela perturbação dentro de casa, de pessoa, aquela andação para lá e para cá, dentro da tua casa, aquelas vozes estranhas, esquisitas, que não é de ninguém da família, e você sempre perturbado, e você já desconfiou que é um mal que lhe fizeram, que é um encosto que está na tua vida, então vai ficar com essa perturbação aí até quando? Pode vir aqui falar comigo, Mãe Dina e Pai Jerônimo, nós iremos trabalhar e afastar essa perturbação da tua vida, e você vai sentir a sua vida renovada. Olha o que eu estou falando, eu garanto! Você vindo aqui, em poucos dias, você vai estar livre desta perturbação aí contigo. Não é isso mesmo, Pai Jerônimo? É isso mesmo, Mandina. Estaremos trabalhando ao seu favor, caro amigo ouvinte, você que nos acompanha há muitos anos. E hoje eu quero convidar o pessoal da cidade de São José do Norte, o pessoal de lá que tem nos ligado. E eu quero mandar um abraço pro pessoal aí que estão resolvendo seus problemas espirituais. Terça-feira, pessoal, nós estamos atendendo em Rio Grande. Você aí de São José do Norte, você da Quinta, você da cidade de Rio Grande, você do Taim, você que é aí do Chuí, né? E quer falar conosco, venha nesta terça-feira próxima. Vamos lhe atender com a maior das atenções. Fica ali na Benjamin Constante, 343. Nosso telefone é o 53-991-384090. Lembrando que quarta e quinta-feira nós estamos em Pelotas. Em Pelotas fica ali na Major Cícero, 162, quarta e quinta-feira. E lembrando que o horário é 9 às 17 horas, das 9 às 17 horas. E olha, gente, há alguns anos falou conosco um senhor de Pelotas. Ele me ligou agora há pouco tempo, agradecendo a Mãe Dina e o Pai Jerônimo, esse que vos fala, que resolveu o seu problema no casamento. Ele que estava há 3 anos separado, 3 anos separado, por feitiçaria. Fizeram um trabalho, a mulher dele abandonou ele, ele estava sofrendo, entrou em depressão, abandonou ele com os filhos, e depois desse trabalho a mulher voltou e já estão bem há bastante tempo, né? Já estão bem, firmaram o casamento. Ele disse que teve uma nova lua de mel. E graças a Deus, a vida deles está mudada através dos nossos trabalhos espirituais e através da fé dele. Então, você que quer falar conosco, faça como ele. Venha falar conosco o mais rápido possível. Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo a alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222-7613 ou 3225-0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente. Da fome dessa gente. O

a música da Pelotense. Espera aí, nem vem com essa história, eu nem quero ouvir. Não dá pra te esquecer agora, como assim? Você disse que me amava tanto ontem, eu juro que eu vi. Calma aí, que diabo você tá dizendo agora? Que onda é essa de outro lance pra viver? Você nem pode tá falando sério, vivi pra você. Sai, o que está esperando? Você sabe voar. Então tá bom, é, senta e conta logo tudo devagar. Não minta, não me faça suportar esse abismo enorme, tão fora de mim. Tá legal, é, eu faço o que com a nossa vida genial? Você vai viver pra outra vida, eu fico aqui na vida que ficou em minha vida, tão perto de mim, tão longe de mim. Pois então vai, a porta esteve aberta o tempo todo. Sai, quem tá lhe segurando? Você então vai, a porta na verdade nem existe. Sai, o que está esperando? Você sabe voar, de volta pra mim, de volta pra mim. Você sabe voar. Vai, a porta na verdade nem existe. Sai, o que está esperando? Você sabe voar. De volta pra mim. Rádio Pelotense, a Casa da Música. Com vocês, o hit desse inverno. Deixe